O dia 16 de novembro na história. 1918. A Hungria tornou-se um país independente com a queda do Império Austro-Húngaro no fim da Primeira Guerra Mundial. 1940. A Inglaterra iniciou uma série de bombardeios contra a cidade alemã de Hamburgo, deixando 50 mil mortos. 1963. Com um gol de Dalmo, o Santos venceu a partida de desempate contra o Milan no Maracanã e levou o bicampeonato mundial. 1975. Às 7:30 da manhã, foi implodido o edifício Mendes Caldeira, na Praça da Sé, em São Paulo. Para pôr abaixo, o prédio que atrapalhava a construção da estação Sé do metrô, foram usados 360 quilos de tritonita colocados em 972 furos nos pilares do local. O Mendes Caldeira foi destruído em apenas 9 segundos. 1992. O Partido Democrata Trabalhista, formado por ex-comunistas, venceu as eleições na Rússia na primeira disputa depois do fim da União Soviética. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.